É nós por nós, fi! Ah. Industrial! F4! Ideia do Star Rap! É nós por nós! Tipo assim. Ela é a top do jeito que eu sempre quis. É passa no estilo, ela sabe ser feliz. Tem algo diferente que todo malandro quer. Mas eu entrei no jogo pra ganhar essa mulher. Tem o que eu quero, eu corro e vou atrás. Tem o que eu espero, ela me satisfaz. Quero ela só pra mim. Quero ela só pra mim. Só pra ela mim. É a top do jeito que eu sempre quis. É passa no essa mulher, o que eu quero, eu corro e vou atrás. Tudo que eu espero, ela me satisfaz. Quero ela só pra mim. Quero ela só pra mim. Só pra mim. Ela é a top da cidade. Eu quero é novidade. Champanhe, Ballantyne, só as top na vibe. Ele tá de HB20 na cidade, esparrado junto com as princesas curtindo o baile lotado. Relação tudo linda, chama a atenção dos boys. Os firmes aglomerou, pode deixar com nós. Antes da zero é spa, quero bater é de cama. Na city consta os grave, a sanjinha do mar. As tumbingueiras tá constando, as top só desandando. De rolê pela cidade, chama a atenção de malandro e roda a massa. E os playboy tá lá na praça, as top de elite demorou ela em casa. Tô aqui de louco, disso na night, só gosto de as top girl. Vem demorou colar comigo. As partes se agitam, aí vira mó fita. O vinho tá na taça, demorou vim das vacinas. Ela é top do jeito que eu sempre quis. É passa no estilo, ela sabe ser feliz. Tem algo diferente que todo malandro quer. Mas eu entrei no jogo pra ganhar essa mulher. O que eu quero, eu corro e vou atrás. Tem o que eu espero, ela me satisfaz. Essa mulher, o que eu quero, eu corro e vou atrás. Tudo que eu espero, ela me satisfaz. Quero ela só pra mim. Quero ela só pra mim. Só pra mim. Tô de rolê pela cidade, mais tarde consta as fight. Do Migueira da Carteia, vamos curtir a vibe. Goiabinha tá tocando e o frevo tá agitando. E a cozinha da chatuba tá estrignando. Desce o combo pra nós, as partes tudo. E na favela é nóis. Ele tá de Honda Civic, Black, whisky importado. As doninhas aglomerou curtindo doido. As princesas quer melissa, mas ela se atiça. Mas não é bem assim, cê tem que ser. É da pista altas lindezas. Usa a sua beleza pra comprar o meu sorriso e me manter na presa. Seu corpinho de violão, eu fico louco, né? Eu quero é fight atrás de fight. Vamos curtir a night. Gente boa. Ela tá na pista, ela é poderosa, carro de rap. Ela é a top do jeito que eu sempre quis. É passa no estilo, ela sabe ser feliz. Tem algo diferente que todo malandro quer. Mas eu